Por volta de 21 horas de segunda-feira, o grupo tático da Polícia Militar deslocou-se até a rua Papagaios, no Parque Morumbi, depois que uma denúncia anônima informou que um indivíduo estaria em posse de uma arma de fogo em frente a uma residência. No local, foi abordada a pessoa de Luciano dos Santos, de 18 anos. Em sua cintura foi encontrada uma pistola calibre 6.35. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado da mãe. O preso disse que estaria sendo ameaçado por um grupo de criminosos que já haviam matado um familiar e que estariam ameaçando. Ele informou ter comprado a arma por R$500 para sua defesa, como explica o soldado Souza, do 14º BPM. A equipe tática em patrulhamento na região do Portal da Foz, ao efetuarmos a abordagem a um elemento que se encontrava de frente à sua residência, foi encontrado em sua cintura uma pistola calibre 6.35. E dado voz de prisão mesmo e entregue na CSSDP. Qual é a história dessa arma e desse indivíduo? Segundo ele, está sendo ameaçado na região do Portal da Foz por alguns elementos, não quis precisar a equipe o nome desses elementos. Segundo ele, a família dele também está sendo ameaçada e ele comprou essa arma para sua defesa. Essa arma é de procedência americana e tinha 4 cartuchos intactos. É uma pistola Lorsi, né? Fabricação americana, encontrava-se com 4 cartuchos intactos. Estava com ele ou na residência? Encontrava na cintura dele. Na cintura dele. Tem passagem pela polícia que você rapaz? Ele não, mas o irmão dele tem. Segundo ele, acho que o padrasto dele já foi morto há pouco tempo por alguns elementos da região do portal, então ele teria tido ameaça desse pessoal. Então essa arma seria, segundo ele, pagou R$500 dessa arma para sua defesa. Agora vai ser encaminhado para o porto legal de arma sexta. Vai ser entregue a sexta STP, tomadas medidas cabíveis. Apresentado ao delegado de plantão, Luciano foi autuado em flagrante por porte legal de arma de fogo de uso permitido, sendo-lhe concedido o benefício de uma fiança. Porém, esta não foi paga e o conduzido permanece preso na carceragem provisória da sexta SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.